A emissão que se segue pode conter linguagem obscena e spoilers da série Game of Thrones, A Guerra dos Tronos. Hoje, na cabeça do Ned, Dracarys. A cabeça do Ned. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio da Cabeça do Ned, o segundo desta minissérie Rumo ao Trono. Estamos a antecipar a estreia da última temporada de Game of Thrones. Eu e a Marta Gomes da Silva, que está aqui à minha frente. Olá, Marta. Diz alô aos senhores. Okay. Olá. Pronto, e hoje temos um convidado especial. Senhoras e senhores, Jon Snow. Pronto, no áudio não aparece. Faz mais barulho porque ainda não se ouviu o barulho suficiente. É uma caixa. Jon Snow. Isto foi uma oferta da HBO para quem foi à apresentação do canal. Eu falei disto no episódio da semana passada. Mas não tens tu feito outra coisa a não ser falar no pop. Sim. É muito fixe. No pop e na garrafa de whisky. Sim. Atenção. Mas é muito fixe. E é o Jon Snow da sétima temporada. Portanto, ele já sabe aquilo de que vamos falar. Não vai apanhar com spoilers. Pronto. Sim, se estão à espera de um recap geral da segunda temporada, para quem viu a segunda temporada só até aí, nós vamos falar de tudo. Neste recap, falamos da segunda temporada, mas sabemos o que é que acontece a seguir. E podemos falar sobre isso, não é? Não é só o saber. Sim. Obviamente que está implícito, nós sabemos, mas aqui podemos falar sobre isso. Portanto, isto tem muitos spoilers. Sim, portanto, estejam atentos a isso. Vou pôr o Jon Snow aqui à frente da câmara. Pronto, fica aqui em cima da mesa. Esperemos que ele apareça. Espero que a cabeça gigantesca dele não caia. Pronto, e a caixa, isto tem muito, estas embalagens dos pops têm muito plástico. Se vires bem a coisa, nem é assim tanto, é simplesmente uma estrutura para o manter em pé. Condicionado, não é? Em pé. Em pé, que no caso do Jon Snow é uma palavra interessante, não é? Pé. Porque realmente ele estava em pé deitado. Estava em pé deitado. Porque foi nesta temporada que conhecemos a Ygritte e que tivemos as cenas mais memoráveis delas, do You Know Nothing, Jon Snow. Não diria as mais memoráveis, mas aquelas que a vão tornar memorável, sim, porque essa passa a ser uma espécie de catchphrase da série, sim, não é? Não só nas cenas que envolvem a Ygritte, mas nós automaticamente a vermos a série, mesmo que a Ygritte não o diga, nós estamos do lado, sim, do espectador a dizer tu não sabes nada. E realmente o gajo não sabe nada, chegamos à sétima temporada, ele é filho do... ele é o Aegon Targaryen e não sabe disso. Toda a gente sabe menos ele. Vai ser tipo o Ross em Friends, que só descobre da relação da Mónica com o Chandler. Exato. Pronto. Em Inglaterra. Casamento em Inglaterra. Não, mas ele só descobre da relação bué tempo depois. Sim. E é o último a saber, sim, quando está a visitar a casa do Aglina Cadgai. Estamos a divergir. Mas a segunda temporada é uma temporada em que conhecemos alguns dos personagens que estão atualmente mais ligados à série. Sim, temos a Dentro do fandom da série. Temos Brienne. A Brienne, pronto. Sim. A Ygritte. A Margaery. Sim. Que, pronto, nós sabemos que ela não vai durar até à sétima, não é? Com muita pena minha. O Loras, que... O Loras também não durará. Não. Not yet, modifoco. Morre que é tipo um segundo antes da irmã? Não, porque a irmã morre antes da explosão. A irmã morre na explosão. A Margaery morre antes da explosão. Se tu vires... Uh-huh. Se fizeres frame by frame em câmera lenta, sim, ela já está caída quanto à explosão. Não está nada. Tá. A Margaery não morre na explosão. Isto eu é espetacular. Eu vou verificar isso quando estiver a rever a sexta temporada. Pronto, malta, começam os spoilers. Sim, eu vou verificar isso quando estiver a rever a sexta temporada. Mas tivemos uma temporada que... Eu acho que foi uma temporada muito política. Sim, mas de alguma forma, acho que... E notas isso em várias das storylines. Acalmou em relação à temporada anterior. Por exemplo, o Jaime passa a temporada preso. Sim. No mesmo local. A Daenerys tem uma história em Carth que não leva a nada e que podia ter sido facilmente resolvida, sim, num episódio ou em três. Sim, estendem. Estendem demasiado, mas acho que no livro também é assim. Eu suponho que sim. Sim, já não te... Não me recordo. Sim, porque não é particularmente memorável. A questão é, eu devorei os livros, portanto okay, nada ajuda, me é particularmente memorável. O problema é esse. E eu vou-me apercebendo ao rever a série que há muito... Eu não me lembrava, por exemplo, que a Thalisa não, sim, existe nos livros. Disseste bem o nome dela. Disse, estás todo contente. Nós tivemos a gravar também episódios em relação à segunda temporada. Sim. E tu estavas sempre a enganar o nome dela. Estavas eu a não chamar... estava enganar. É de propósito. Estavas a chamar Talisca. Eu digo, propósito. É de propósito. Eu chamo-lhe Talisca. O nome de um jogador do Benfica. Já não é do Benfica. Foi para é assim, isso para mim é absolutamente assim. Irrelevante. Eu chamo-lhe Talisca. Ela para mim é Talisca. Mas porquê? Não sei, acho que na minha cabeça Talisa não faz sentido. Está incompleta a palavra, falta ali qualquer coisa. Ok, é a Talisca, ela para mim é a Talisca. Porque ela nem sequer existe nos livros. Nos livros, não existe. Pronto, a história, a história é outra, é com uma outra casa, vassala dos Lannisters. E que esta no Red Wedding morre, a outra não. A outra não está. Nem sequer está no ela Red Wedding, ela não está. Sim, ela, a mulher do Rob está em Riverrun. Sim. E foge. Sim. Portanto, não lhe acontece nada, isto é incrível. O Red Wedding, falamos disso na terceira temporada. Estamos a antecipar episódio, o episódio que todos os fãs de Game of Thrones que leram os livros estavam a olhar para os que não leram a dizer: tu não sabes o que te espera. Este meme é o meme mais accurate. É este o do On Zero to Sansa: How much do you regret your childhood crush? Certo, já disse. Pronto, já falámos sobre isso, mas são dois memes que para mim estão... É esse e aquele da Daenerys, que tu também ou não te lembravas ou não conhecias, que era o Fit Fit Midrin. Ah, não me lembrava. Pronto. Não, aliás, acho que não conhecia. Ah, não conhecia. É a Daenerys a virar-se para o Drogon. Como é que era o Jorah? Como é que era o outro? Era o Jorah? Ser Jorah de... Como é que era? Do quê? Era Ser Jorah de... Havia um trocadilho qualquer que tu falaste. Um outro truque. Não, é o Jorah, é o Stannis Damanis. O Stannis Damanis, sim. Esse tu não conhecias. Stannis Damanis, que também é apresentado nesta temporada. Exatamente, não é o Jorah. E que é um merdas, com quem ninguém simpatiza. Ele não é um merdas, o Stannis é muito austero. Sim. Eu diria que ele é austero e não é uma personagem de quem tu gostes com facilidade. Não. You have to warm up to Stannis. Tenho. Convém que ele ainda vai andar por cá um bocadinho, não é? E vamos ter cenas magníficas dele a ser Grammar Nazi na Wall, que é delicioso. É verdade. A Melisandre também é apresentada nesta temporada, muito importante. A família Baratheon, o ramo do Stannis é toda. Toda a storyline é apresentada nesta segunda temporada, assim toda de uma vez. A única que não é logo apresentada é a Shireen. Sim. A Shireen não aparece logo. Porque nesta altura nem sequer sabiam se ela ia aparecer na série ou não. Pronto, portanto, tu tens todas as personagens que vão girar à volta do Stannis são apresentadas assim, pá, de uma vez. Sim. E eu já não lembro se foi em off, se foi durante o episódio que nós até comentámos que a mulher do Stannis tem direito a recast. A Selyse é recasted, portanto, a atriz que nós vemos nesta temporada não é a que vai ficar. Pronto, mas isso é algo que em Game of Thrones aconteceu. Acontece com vários personagens, com o Mountain, o Three-Eyed Raven, tu não te lembravas, são exemplos. Pronto, acontece, lá está, eu não me lembrava que o Three-Eyed Raven antes do Max von Sydow era outro, mas pronto. Mas é uma coisa que acontece. Portanto, temos a Brienne, temos toda a família do Stannis, a Ygritte, que é introduzida aqui também. Introduzida. Desculpem, eu vou-me divertindo. A Yara. A Yara. A família Greyjoy. Que é Asha. Asha nos livros. Nos livros. Mas como é muito parecido com Osha. Exato. A série decidiu mudar-lhe o nome. E já tínhamos a Osha em Winterfell. Portanto, olha, é melhor... Porque os fãs de televisão são burros, então não distinguem entre Asha e Osha. Burros. Portanto, sim. Temos que mudar o nome e dar-lhe um nome que não faz qualquer sentido, exato. Que é Yara. Por isso é que tens um Robert e um Rob. E um Robin. É exatamente, e um Robin. Que são, é exatamente a mesma coisa, são os três nomes iguais. Mas nos livros também tens os três. Ok, pronto. Nos livros são três nomes distintos. Okay. Ah, então a malta que lê livros também não é assim tão inteligente. Estou a brincar. Epá, Asha e Osha. Estou a brincar, obviamente. Mas, por exemplo, o Rob é o Rob Stark, sim. O Robert é o King Robert, sim, e sim, o Robin sim. É o Sweet Robin. Sim. Portanto... Estou a brincar. Mas pronto, temos a introdução da família Greyjoy, o Baelon, a Yara. Sim. Os Ironborn. Uhum. A introdução do Mountain. Sendo que atualmente acho que de todos os personagens que foram introduzidos, temos o Davos também, que é um dos meus preferidos. Mas está ligado à família do Stannis, sim. Mas a Yara, talvez, conseguiu crescer no fandom e ser mais reconhecida entre os fãs. Eu tenho alguns problemas com a caracterização que foi feita à Yara. Então. nomeadamente a questão dela ser bissexual, lésbica, uhum. para quê? That makes no sense. Não tem... Okay. É só sensacionalismo, percebes? E vemos na sétima temporada ela com a... Primeiro, ela é introduzida com numa cena, ela é introduzida numa cena absolutamente estranha. Mas isso está nos livros. O Theon não se lembra da irmã. Sim. Pronto, portanto... E o Theon aqui ainda... E ainda vai mais longe, porque o Theon é-lhe dado uma espécie de escudeiro, uhum. mudo, Sim. que assiste ao Theon a meter a flertar com a irmã, Ai. E como é mudo, não lhe pode dizer! Percebes? Portanto, não... Porquê cortaram isso da série? Pá, porque era... Olha, já me borrei toda. Sim. Porque na série Continuas era... muito bem. Ah, obrigada. Era mais uma personagem para... Era mais um ator para pagar. Exatamente. Epá, não. Mas isso era brilhante. Pronto. E garanto, se eles tivessem introduzido isto na série, ia ficar muito comic relief. Mas era bom comic relief. Não gosto. Eu já te disse que não gosto. Eu detesto isso nesta série. Acho que é demasiado usado quando não tens ideias para fazer nada de jeito. Então metes piadas. Porque piadas queima tempo e entretém as pessoas. Percebes? Que é o que vão fazer ao Tyrion. O Tyrion aqui ainda está... Ainda é razoável, é uma personagem ainda interessante, antes de tornar o Saint Tyrion salvador da pátria, conselheiro da Daenerys, que... I drink and I know stuff. Pronto. I drink and I know things. Isso. Same shit. Mas como te disse logo no início, para mim esta temporada é muito política. Há muita jogada política aqui a trabalhar. Eu vou-te dizer, acho que em vários... em tudo que não é em tudo que não é King's Landing, e talvez Winterfell, em tudo que não são as provavelmente as três histórias mais... em que acompanhamos mais ao longo desta temporada, que são King's Landing, Dragonstone com o Stannis Baratheon e Winterfell... Talvez. Winterfell... Ou pelo menos a família Stark nos seus vários palcos. Sim, porque mas tu aí, tens eu dois... aí até ponho numa escala, num degrau abaixo de King's Landing e Dragonstone. Sim. Para além dessas duas, uhum. pronto, o resto é muito esquecível. Sim, porque não traz grandes desenvolvimentos Exato. Às plotlines específicas, não é? Sim, portanto... naquele momento, não que não tenha implicações futuras. Mesmo a da Daenerys não tem assim... Não, lá grandes está. Implicações, não é? Podia ter sido despachada em 3 episódios. Pronto, é aquela cadeira, a ida dela à carta, assim que eu me recordo, não tem porque a série acabou por ignorar uma personagem uhum. que nos livros tem mais importância. Eu nem consigo dizer bem o nome dela. Kaith, aquela figura que está na festa do Zaro, com aquela máscara. Sim. Ela nos livros é mais importante, é mais profética. Lá está, deram-lhe muita importância numa cena... Mas depois ela desapareceu. Naquela cena da festa, mas depois ela desaparece. Mas a série faz muito isso. A história. Nós falámos na questão do John Arryn, uhum. a morte do John Arryn e as implicações dela. É muito importante, e depois de repente, puf, cagamos nisso e temos outras Sim. coisas para fazer. A Kaith, acho que estou a dizer bem o nome dela, desculpem-me. Também parece super misteriosa e de repente já ninguém quer saber dela. Tipo, cagámos para ti. Não interessa, já não serves o nosso propósito. Portanto, epá, não sei, a série faz muito isso. Agora, uma coisa que nós falámos durante os episódios individuais, uhum. que foi, e eu isto quero mesmo falar porque tem implicações até à sétima temporada, que é o sim. que o Theon fez com os miúdos da quinta. Sim. Pronto, nós nesta série, o Theon decide invadir Winterfell, conquista o castelo... consegue que o Bran diga publicamente, entre aspas, não é? Portanto, para aquela comunidade, o Bran diz, eu entrego o castelo ao Theon Greyjoy. Tudo num exercício para provar ao pai que tem capacidade de liderança. Ao pai e ao povo sim, das Iron sim, Islands, não é? A sério, que não sim. o leva a sério, porque ele é um mainlander que abandonou os costumes do ferro. Sim. Pronto. E o Theon... Basicamente é o tipo do campo que volta para a cidade, que vai para a cidade e depois volta para o campo e é um menino da cidade. Uma cena bué da estranha. Yeah. Mas aqui o Theon, num acesso de raiva e de impulsividade, decide matar dois camponeses, miúdos. Aliás, ele mata a família toda, mas queima os dois filhos porque eram parecidos, em termos de fisionomia, uhum. ao Bran e ao Rickon, que estão dados como desaparecidos. E é assim, o que o Theon faz, tendo em conta que o Luwin morre, que era a única pessoa em Winterfell que sabia que eles estavam vivos, o Theon o que faz é matar o que havia da descendência de Stark em Winterfell. A Catelyn morre a pensar que os filhos mais novos estão mortos. Uhum. O Robb morre a pensar que os filhos mais novos estão mortos. A Sansa, durante até o momento em que ela chega à muralha e que lhe dizem que o Bran passou, a Sansa pensava que tinham morrido. Que os irmãos estavam mortos. E mesmo quando a Sansa chega à muralha, o Rickon está dado como desaparecido. Sim. Até o momento em que eles temos a batalha dos bastardos e o Rickon morre. Sim. Mas, portanto, as implicações disto que o Theon fez têm consequências a longo prazo. E o próprio Jon, quando o encontra na praia em Dragonstone, está prestes a dar-lhe um selo. Sim, acaba por ser acaba por ser porque o Theon invade o Winterfell que ele é capturado pelo Ramsay Bolton, eventualmente Bolton. Acaba por ser aí que o Theon tem uma grande quebra psicológica. Sim. O Theon é maltratado, é esturpado, fazem-lhe tudo. Só não o matam. Sim. Vergam-no completamente. Fazem-lhe o pior que podiam fazer a uma pessoa. E psicologicamente, nós falámos, acho que já falámos noutros episódios na tortura psicológica que é feita à Sansa. Acho que foi falámos disso no episódio da Batalha dos Bastardos, quando Ramsay morre com a Sansa a sorrir. Que é uma coisa que vai acontecer noutra situação, mas podemos falar nisso mais tarde. Mas acontece quando a Arya mata os Frey. Sim. Fazem o afastar da câmara, o grande plano, e a Arya sai da cena a sorrir, tal como a Sansa saiu da cena dela a sorrir. Ainda bem que falaste nos Frey, porque também tivemos um desenvolvimento que vai ter implicações no futuro. Nomeadamente implicações não tão longínquas como esta do Theon, mas na terceira temporada, que se resolvem. Que é o casamento do Robb Stark com a Talisa. Com a Talisa. Porque o Robb estava prometido a uma Frey. Exato. E casa com a Talisa. Ignora a aliança que tinha estabelecido com os Frey contra o conselho da mãe. Sim. Mais uma vez a Catelyn a ter um momento de brilhantismo. What the fuck is happening? A Catelyn, pronto, o que vale é que a Catelyn está a chegar ao fim, não é? Pelo menos para a série. Sim. Porque nos livros nós sabemos que não é bem assim. Sim. E o Robb casa com a Talisa numa decisão que foi muito estúpida. Porque o Robb conseguiu antagonizar duas grandes famílias. Mas o Robb, e até com a libertação do Jaime, que a Catelyn decidiu unilateralmente, o Robb mostra aqui que também não tem grande visão estratégica, ou então não tem grande aconselhamento estratégico. Ele tem visão estratégica no que diz respeito à batalha. Não podemos esquecer que ele é aconselhado pelo Roose Bolton, ou seja, até que ponto é que o Roose Bolton não estaria aliado aos Lannister já nesta altura? Nós já sabemos que estava. Quer dizer, não há grandes... Aliás, acho que mais para a frente na série isso é assumido. Okay. Portanto, eu acho que isso está patente. Que o próprio Roose, desde o princípio, que está a fazer jogo duplo. Mas a questão do Robb, ele tem um bom pensamento estratégico no que diz respeito a batalhas, porque ele foi muito inteligente na captura do Jaime. Agora, no que diz respeito a jogadas políticas, o Robb falha. O Robb é um bom general, mas não é um bom político. Ok? E a Catelyn? A Catelyn tem uma visão política um bocadinho mais apurada. Tem uma visão diplomata mais... Diplomata QB. Ela tem alguma noção de estratégia política, mas é má na execução. Epá, é confuso. Eles todos têm falhas, percebes? E não se conseguem complementar uns aos outros. Falha sempre qualquer coisa. E isso deixa-nos, nós, como isso viewers... Podemos dizer que o Jon Snow foi aprendendo isso ao longo do tempo? Eu acho que... Compensar essas falhas? O Jon tem falhas. Tem falhas, sim. O Jon tem falhas. O Jon tem um orgulho que só não o mata porque a Daenerys deve estar horny ou some shit, não sei. Desculpa, Jon, mas é verdade. Porque o Jon também não é muito inteligente, não é? Eu acho que ali, nessa dupla, portanto, Daenerys e Jon, quem faz muito é o Varys, Theon e Davos. Okay. Não necessariamente os key players, mas os que estão nos bastidores, porque o próprio Tyrion está um bocadinho perdido. Realmente são uma boa equipa, eles os três. O Tyrion está perdido na sétima temporada, vemo-lo sentado nas escadas em Dragonstone a falar com o Varys a dizer, e o Varys a dizer-lhe, tu tens que fazer com que ela te ouça. Uhum. Portanto, o próprio Tyrion está um bocadinho perdido, não é? Okay. E aqui não temos tanto o Grey Worm e a Missandei a servirem de... Ainda, sim. Não, já estamos em Dragonstone, portanto o Grey Worm e a Missandei perderam um bocadinho o poder, não é? Que tinham como advisors da Daenerys e são substituídos por pessoas que são de Westeros. Sim. E o próprio Jon a ser aconselhado por um tipo que aconselhou um rei anteriormente também. Mas o Davos nunca perdeu o sentido. O Davos, acho que de todos, ainda é o que tem uma melhor visão política. Porque ele tentou sempre aconselhar o Stannis politicamente, não como general. Ok. O que é interessante também. Ganhou alguma experiência a partir daí? Eu acho que sim. O Davos é inteligente, nem sempre, lá está, nem sempre é feliz na execução. Pronto. Mas eu acho que o Davos é um político inteligente. Antes de terminarmos, temos um agora na história que interessa para a última temporada, o Sam a continuar o seu alimento de conhecimento. Sim. Com o Dragonglass encontrado no último episódio, Obsidiana. Sim, mas também os filhos do Craster. Sim. Que eram entregues para serem... Eram sacrifícios aos deuses. Sim. E nós vemos que não são... São um sacrifício a longo prazo. Uhum. Não é um sacrifício imediato, não é? Porque nós estamos habituados a ver um sacrifício, implica morte e extinção imediata da vida. E nós com este tipo de sacrifícios, o que vamos vendo mais para a frente é que eles não são sacrificados. Eles são entregues para renascerem. Com muitas aspas. Como White Walkers. White. Uhum. Como White. Como The Others. Sim. Ou White Walkers, como lhe chamam na série. Zombies, fleiros, como eu lhe chamo a partir de certa altura, porque aquilo é medonho. E eu acho que os zombies para mim são só os White. Aquilo são tudo zombies, quer dizer. Os outros não. Os que montam a cavalo, os que têm. É tudo a mesma merda. Está tudo igual, está tudo terrível. Está tudo terrível. Pronto. Aquele Night King que nós vemos na quinta temporada ou na sexta temporada mais parece um Darth Vader ou um Darth Maul. um Darth Maul, mas com um bocadinho de hipotermia. É horrível. A piada não é minha. Esta piada não é minha, mas eu consigo identificar-me tanto com ela. Parece um Darth Maul com hipotermia. Pá, caraças, não... Porquê? Percebes? Porquê? Há um meme qualquer do Darth Maul com o Night King e depois tem um bebê e o bebê também é uma cena conhecida. Portanto, pá, porquê? Percebes? Bem, melhor momento da temporada? Sei lá. Eu sei lá. Não sei mesmo. Não sei. Eu vou dizer Blackwater. E mesmo assim podia ter sido melhor. Não te sei dizer mesmo, porque eu não acho que haja assim nada nesta temporada. Que se destaque. Porque o que há de destaque equilibra-se com outras coisas que tiveram a mesma importância, portanto não te sei muito bem... Ok, então, pior momento? Também não há nada? Cheio. A existência da cheia. A existência, o respirar, a presença. Okay. Cheio. Pronto. Mas malta, isto é um recurring theme. Eu não gosto da cheia. Está bem. Quem que achas que vai estar no trono? Já agora? Pá, eu... Temos ainda tempo, portanto podemos encher isto. Eu acho que vai estar uma Daenerys com um Jon e com um Tyrion. Tens muita esperança. Os três acabarem vivos. Sim. Ok, uma combinação, quer dizer, nós sabemos que já há um dragão a menos, não é? Sabemos, não é? Sim. A Daenerys só tem dois. Sim. Porque o outro está com... Está morto, está zombi. Não, está zombi. Está zombificado, não é? Mais uma merda. Mais uma merda. É o Ice Dragon, que não é bem o Ice Dragon canónico de George R. R. Martin, mas pronto, é um dragão com malta com gelo, mas cospe fogo azul, que é o mais quente de todos. Se tu dizes. Não sou eu, é a ciência. É a ciência, porque a ciência tem dragões, não é? Pois. É, não é? É, não é? Pronto. Não sei, eu concorri, acho que ou foi a primeira vez que o Sci-Fi fez o passatempo, ou foi a segunda vez. Para a antestreia. Não, para a antestreia. Sim, sim, sim. Em que a pergunta era quem é que se vai sentar no Trono de Ferro? Uhum. E eu respondi a Daenerys, por acaso. Okay. Portanto, ainda não tínhamos muita série, ainda não tinha eu lido os livros todos, se não me engano, ou estava a acabar. Uhum. E já nessa altura eu tive um feeling que a Daenerys ia sentar no Trono de Ferro. Okay. Eu não estou a dizer que vá ser um final feliz. Ok. Eu acho que vai acontecer muita coisa e as coisas não vão correr pelo melhor. Uhum. Mas eu acho que a Daenerys irá acabar no Trono de Ferro pelos os conselheiros que têm à volta dela. Lá está a questão do Varys, do Tyrion, do próprio Davos, porque está com o Jon. Eu acho que o Jon não vai abandonar a Daenerys, porque ele vai acabar por descobrir que tem sangue Targaryen. E eu acho que isso tudo vai gerar aqui uma jogada política e uma aliança que vai fazer com que esta dupla, este quinteto, chama-lhe o que quiseres, vai acabar no Trono de Ferro. Também estou aqui a antecipar uma questão, que é, poderá não haver o Trono de Ferro, não mas é? Está, é que tu tens uma cena, já agora temos 2 minutos, mas muito rapidamente, tu tens uma cena fantástica no último episódio desta temporada, que é a Daenerys a entrar na sala do trono, carregada de neve, que é uma visão... Neve ou cinzas? Ou cinzas, sim, mas com um ar azul sim, de inverno, sim. Que já é mais ou menos a antecipação cor, do Winter is Coming. Sim, que já é mais ou menos a cor que temos na imagem, quando o Jaime vai embora para o norte. E não sei, é uma previsão do futuro? Eu imagino a Daenerys a governar a partir de Dragonstone, sinceramente. Okay. Bem, Marta, obrigado por ter estado cá. Nós voltamos para a semana para falar sobre a terceira temporada de Game of Thrones. Voltem connosco. Voltem connosco, apareçam nas watch parties a partir de 15 de abril e pronto, olha, subscrevam a Cabeça do Ned no iTunes, no Spotify, no Google Podcasts, no Mixcloud, no YouTube também. Se querem ver as nossas, se querem ver as nossas fronhas, não é? Pronto, ainda há uns dias disseram que quem fazia rádio era feio, mas pronto. Supostamente. É a vida. Passem pela nossa página de Facebook, facebook.com/cabeça do Ned, twitter.com/cabeça do Ned, instagram.com/cabeça do Ned, temos os usernames todos. Estás em todo lado, estás em todo lado. Sim, estamos em todo lado. Voltamos para a semana com a terceira temporada em mais um episódio de A Cabeça do Ned rumo ao trono. Até lá!